Conectando você 95,3 FM para toda São Carlos, queridinha, e toda a sua região. E em www.radio.fiscar.br para todo mundo. Começa agora a incrível e histórica edição de número 139 do programa Independência ao Mate, realizada agora nesta segunda-feira ao vivo aqui, dia 12 de abril. Um alô para todos os ouvintes do Ao Vivo, um salve, salve para todos os queridos ouvintes também das nossas reprises, né, Yasmin? Exatamente, ou pelo blog, manda ver. Bom, a gente tá aqui na Rádio Fiscar, reprise todo sábado a partir das 3 horas da tarde. As reprises no nosso blog tem o programa para baixar toda a edição, além de tracklist e outras informações, né, independenciaomate.blogspot.com. Além disso, o programa também é reprisado em várias outras rádios parceiras aí. Mandar um salve aí para a Rádio EBTK, para a Rádio Rock Alive, para a Rádio Software Livre, né, e para a Web Rádio Fora do Eixo também. Então, legal demais aí, procurem saber mais, quem quiser ouvir o programa em outros horários alternativos, só... Exatamente, além da reprise aqui na Rádio Fiscar, todos os sábados. Já falei. Ah, já falou? Já falei. Beleza. Não, beleza. A gente tá online no MSN também. Quem quiser saber, né, radiofiscar@hotmail.com. Quem quiser falar com a gente, né, agora, né, nesse programa ao vivo agora. Mas é legal dar uma explicada aqui. Esse projeto, que está prestes a completar 3 anos no ar, é um programa voltado aí para diversidade da cultura musical independente. E, na verdade, não só um programa de rádio, né? Ele é uma das vertentes desse projeto multimídia aí, que se tornou um ponto de cultura recentemente. Então procure saber mais aí, vá atrás do Independência Mate na internet, que você vai achar algumas coisas interessantes. Bom, o programa hoje não poderia deixar de estar especial, como a gente sempre fala, né? E dessa vez, eu acho que a gente tem um fator inédito aqui no programa, falei, uma edição histórica, porque teremos pela primeira vez 3 bandas tocando ao vivo hoje aqui no estúdio. Daqui a pouco, mais ou menos na metade do programa, teremos a incrível participação de 2 bandas da Paraíba, né? O Burro Morto e o Cabroeira, e ainda uma banda de Rio Branco do Acre, que já passou por aqui e tá de volta, é o Caldo de Piaba. Então, 2 bandas instrumentais e mais uma banda aí... eu diria regional contemporânea aí, que é o Cabroeira, fusões, muitas coisas interessantíssimas. Transmissão independente aí, mais do que especial, na segunda metade do programa. As bandas ainda prometem uma jam session no final, então fique ligado aí, divulgue para o máximo de pessoas que conseguir, que não é todo dia que se tem bandas de lugares tão longe do país colando pra cá e fazendo versões exclusivas aqui na Rádio Fiscar. Dá pra até assistir o vídeo transmitido ao vivo. É só entrar no nosso Twitter, twitter.com/indyourmars. Seguir a gente lá, a gente tá transmitindo pela Twitchcam ao vivo. Tem o link lá pra quem quiser assistir pela internet. Doideira, doideira. A gente ainda vai falar hoje também sobre o Festival Fora do Eixo, que aconteceu semana passada, né, de terça, dia 6, a domingo, dia 11. Então, traremos aí alguns registros ao vivo, né, de músicas, entrevistas com uma galera interessante e tal. Falar sobre essa movimentação que foi do caralho, assim. São Paulo ficou extremamente balançada, invadida pelo Circuito Fora do Eixo. E a gente vai falar um pouco disso aqui no programa também daqui a pouquinho. É isso aí. Mas pra começar, esse beijo que a gente tá escutando no fundo aí, dá pra dar uma aumentadinha? Né? Sonzeira do Nego Moçambique. La Rumba Computer. La Rumba Computer. Estamos esperando o disco novo, que é pra sair esse ano, né? É, ele que veio aqui ano passado, né? Fez uma apresentação e tal. Falou que já tava com o disco pronto, mas tá enrolando aí. Tá enrolando, eita, nós. Por enquanto, essa... eletro, né? No fundo, né? Dançante, groove. Eletro-rumba, tropical. Tudo isso aí. Verdadeiro. Bom, pra começar, então... trazendo um bloco... Pra variar, um bloquinho, né? Calminho pra calminho. Começar o programa. Mas, violãozinho. O que mais que tem aqui? Que mais elementos nesse primeiro bloco? Ah, violão. Voz. Violão. Voz, violão. Ah, a gente começa então com um bloco com algumas novidades que apareceram por aqui. A gente ouve 2 faixas da coletânea O Violão. Coletânea do site oesquema.com.br. Eles chamaram algumas bandas, algumas pessoas para fazerem versões bem roots mesmo, assim, bem bem caseiras, de alguma faixa que eles escolhessem no esquema mais voz e violão, não necessariamente restrito, é claro, ao formato voz e violão, mas baseando-se no violão e na voz, principalmente. E a gente começa então ouvindo Ava, que é a banda nova da Ava Rocha, filha do Glauber Rocha, com mais dois parceiros. Ela canta Filha da Ira, ela que tem uma voz muito, muito característica, uma voz grave, assim. E essa música é bem delicada, é um contraste bem legal. Logo depois a gente ouve Do Amor, com Mindingo, que fecha a coletânea. Já é uma música mais animadinha, mas também bem baseada no violão. Depois a gente ouve a cantora paulistana Natália Malo, com Coração em Pó. Essa música que já não é da coletânea, já é de outras andanças pela internet. E pra finalizar, a gente escuta Alexei e a banda toda, lá de Campinas. Eles mandaram um disquinho aqui pra rádio, chamado Perigo Zero. Disco bem legal, um SMD, né, na verdade, mas que tem 11 faixas, nem chega a ser um EPzinho. Né? Um álbum mesmo. Um álbum mesmo de 11 faixas lançado por SMD, e a gente escuta a faixa Motivo para Desenhar. Beleza, então vamos de som aqui, começando tranquilo para daqui a pouco arrebentar tudo, quebrar tudo com a sessão ao vivo. Fique sintonizado aí, Independência ou Marte. Escute diferente. O sol que me bate, que me faz, que me arde, a terra. Demais, o que me sobra, que me vê, que me corta, que me vem e não pertence a nada demais no que se vê, no que se vê, no que se soma, no que se come. Sobra da terra o que é dela, o que é demais, o que me sobra. O vento que me vem, que me voa, que me passa, que esvoaça e passa. O branco que é filha da ira, filha da ira, que é filha da ira, que é filha do mar. O branco que é filha da ira, que é filha da ira, que é filha da ira, que é filha do mar. Que me faz, que me arde da terra. Da terra, o que é dela, o que é demais, o que me sobra. Que me vê, que me corta, que me vem e não pertence. Mas no que se vê, no que se vê, no que se soma, no que se come. Da terra, o que é dela, o que é demais, o que me sobra. Da terra, o que é dela, o que é demais, o que me sobra. Passa, que esvoaça e passa. O branco

e fuma-se a si mesma. Coração em pó, uma colher dá 500 ml. Coração em pó, faz bem pra alma, emagrece, hidrata a pele. Coração em pó, desencantado artificialmente. Coração em pó, tudo quem me está pensando. Capoeira que o luar conduz e alinha, e o tempo vem e cheira. Será que o coração é só cinza da cabeça que quer fogo de pomba gira e fuma-se a si mesma? Coração em pó, uma colher dá 500 ml. Coração em hidrata a pele. Coração em pó, desencantado artificialmente. Coração em pó, tudo que em mim está pensando. Sendo eu caminho cruzado, devo ser sinalizado. só pra te alertar e não te machucar. Mas sendo que eu te mal cuidei, eu saberei andar na lei, só pra te provar, só pra te provar que gostar é assim, gostar. Gostar é assim, gostar é assim. Gostar é assim, gostar é assim. Gostar, gostar é assim, é assim. Te alertar e não te machucar. Mas sendo que eu te mal cuidei, eu saberei andar na lei, só pra te provar, só pra te provar que gostar é assim, gostar é assim. Gostar é assim, gostar é assim. Gostar é assim, gostar é assim. Gostar, gostar é assim ou Marte! E aí, Independência ou Marte aqui de volta. Esse primeiro bloco mais tranquilinho aqui pra começar, baseado no violão. Esse último som tinha já uma orquestração um pouco mais incrementada, não só voz e violão. Mas resgatando aí pra rapaziada, Alexei e a banda toda, Motivo pra Desenhar, né? Que rolou por último. Antes a Natália Malo, Coração em Pó. O Do Amor com Mindingo. E começamos com a Ava, Filha da Ira. Certo? Isso aí. Bom, para próximo bloco aqui, a gente já começa, na verdade, a esquentar a transmissão independente que a gente já avisou, né, para todo mundo. Teremos Cabroeira, Burro Morto e Caldo de Piaba daqui a pouco ao vivo nos estúdios aqui. E o Arthur já tá com a gente aqui, Arthur, que é do Cabroeira, desembarcando diretamente de Campina Grande. Isso aí. Certinho. Beleza, bem-vindo aí, mano. Beleza, nossa. Bom, antes de mandar sonzeira, acho que é uma coisa legal até de começar a esquentar pros ouvintes aí, um pouco do background da Paraíba aí, um pouco, sei lá, começar a trazer desde das coisas mais antigas até algumas músicas mais de fusão e tal, que tem a ver até com o trabalho do Cabroeira, na verdade, né? E esse bloco a gente tá preparando com essa coletânea Brasil Modern Samba, né? Sounds from Paraíba. Que você produziu aí, né? Principalmente como divulgação mesmo, né? Dos sons brasileiros aí, pra... Nossa, acho que até pelo nome mesmo já tem esse foco mais na gringa, mas eu acho que pro resto do país todo também é uma coisa muito boa de se divulgar, assim, né? É, a gente tem uma produção rica, né? Pouca conhecida, principalmente os grupos independentes ou mesmo os artistas que não estão num circuito estável de gravadora, tal como os grandes medalhões, os grandes artistas. não só da Paraíba, mas de todos os lugares. Então, a Brasil Modern Samba é uma coletânea com 20 artistas lá da Paraíba, de diversos estilos, que a gente produziu para ter uma iniciativa que se afinasse com outras que já existem no Brasil, como em Pernambuco, o Music From Pernambuco, o projeto da Astronave lá, Paulo André, que faz o Abril Pro Rock, a Original Soundtrack, Ceará Soundtrack também. E a ideia é levar uma parte da produção do estado para as feiras internacionais de música, né? Para os profissionais da cadeia produtiva a nível mundial, assim, pessoal de gravadora, de festival, selos, editoras, jornalistas. Então a gente tem algumas feiras assim que são as mais importantes dentro desse mercado, né? A WOMEX, que é a World Music Expo, que acontece, né, em Copenhague, na Dinamarca. A PopCon, que é uma feira que acontece em Berlim, na Alemanha. A Miden, que é uma das feiras de músicas mais antigas, né, que é em Cannes, na França. E tem a Bafinha aqui em Buenos Aires, a Buenos Aires Feira Internacional de Música. Então, o Cabroeira tem uma história ligada ao circuito europeu de festivais e de feiras, que desde o ano 2000 que a gente faz turnê. E depois desse tempo todo, tinha essa lacuna lá na produção da música paraibana, de não ter um disco com uma parte da produção que fosse voltada à exportação, quer dizer, a criar uma plataforma visando a exportação da música local. Então a gente, junto com um patrocínio do edital do Fundo de Incentivo à Cultura, que tem lá, estadual, da Lei Augusto dos Anjos, a gente fez a produção do disco e levou para essas feiras. Eu levei para essas feiras, foram 2 mil discos distribuídos gratuitamente. O material é todo em inglês, né, voltado com os contatos de todas as bandas, né, com MySpace, e-mail e telefone. E bacana, o disco está circulando aí, ele foi distribuído e... Teve alguma repercussão já, assim, tanto, sei lá, dos produtores na gringa ou das bandas aqui se sentindo, de certa forma, mais conectados ou melhor representados, assim, sei lá. É inevitável que isso venha acontecendo, né? E é recente. Um projeto desse, o resultado dele é sempre a longo, médio prazo, né? Porque você entrega o material e aí tem um tempo para esse pessoal que pega todo esse material na feira avaliar e tal. E aí, de acordo com o interesse do gênero e do tipo de trabalho, né? Pode gerar coisas diferentes. Desde o licenciamento de uma música para um filme até um lançamento por um selo do exterior, ou possibilidade de tocar no festival, uma matéria numa revista, ou entrar numa compilação. Então acho que os desdobramentos eles são acontecem num tempo assim mais largo, mas é fundamental também para os próprios artistas envolvidos que eles possam ter um material que seja um pouco representativo dessa cena que eles estão inseridos, né? Também que ele funciona também um projeto para esse mercado, mas como você mesmo disse, né? Quer dizer, a gente ver que o material tem que ser divulgado a nível do Brasil também, porque é muito pouco conhecido, né? Mas como a gente tem um mercado favorecido para artistas desse gênero viajarem, a gente tem inúmeros exemplos de bandas que têm feito isso, então ele tem essa intenção mesmo de ser uma ferramenta de criar possibilidades de você abrir o mercado para o exterior. Doideira. Bom, vamos rolar os sons aqui. A gente separou a princípio 3 sons para rolar, misturando aí um pouco de passado, presente e futuro, assim, né? Eu acho que é legal dar um toque, assim, dar uma pequena apresentada na rapaziada. Começando com o discípulo Jackson do Pandeiro, né, que você falou, o Bilio de Campina, Se Toque no Forró. O Bilio de Campina, ele disse que ele não é forrozeiro universitário, ele é PhD em forró, né? Porque ele é o cara lá, roots e tal, que o pessoal pergunta pra ele, você faz música da Terra? E ele diz, eu conheço música de Marte, você conhece música de Júpiter e tal. Então, toda música da Terra, ele chama de cabeça de serra, não chama de pé de serra, porque Campina Grande fica a 600 metros do nível do mar, né? Então ele diz, não é forró pé de serra, é cabeça de serra, né? E ele é fiel a essa linha mais tradicional do forró, do coco, da embolada, que tem o Jacos, tem o Luiz Gonzaga e tal. E é um cara super extrovertido e tal, que tem muito humor, muita crítica nas suas músicas. Essa música presta até um serviço à saúde pública, que fala do exame de próstata, né? Então ele arrumou um jeito engraçado e divertido de levar essa mensagem e tal. Doideira. Depois a gente vai escutar o Aerotrio aí, jazz, fusion, experimentações. E quando, pois é, que já é uma outra linha, tá? Um pessoal mais novo, tal, que trabalha num som assim acid jazz, teclado, guitarra, baixo e bateria e tal. Um trabalho bem bacana também. Uhum. É lá de Campina Grande também. Depois a gente vai escutar o Totonho e os Cabra, né? Já rolou algumas vezes aqui, tanto o Aerotrio quanto o Totonho. Bandas bem doidas. O Totonho é figuraça, né? Figuraça. É lá de Monteiro, né? Já tá no Rio há muitos anos. Fez dois discos aí pela Trama e é uma figura. Sempre toca, a gente sempre tá junto, assim, participando de coisas. Ele foi um dos primeiros discos que eu lembro, assim, que eles disponibilizaram todo pra baixar, assim, né? Foi uma coisa de... Uhum. O segundo disco, né? Ele botou o Sabotador Satélite, né? Botou tudo. Fez um diferencial na época ali, né? Porque dentro de uma gravadora, mesmo que seja uma gravadora independente e tal, ele fez um diferencial grande, assim, né? Isso. Firmão, vamos de som. Daqui a pouco, começaram a esquentar, então, pra transmissão independente. Daqui a pouquinho o Cabroeira entra quebrando tudo aqui no estúdio, certo? Beleza. Vai ser do caralho? Com certeza. Já tá sendo. É nóis, então. Vamos de som aqui. Brazilian Modern Samba, Sons from Paraíba, Independência ou Marte. Escute diferente. Essa é pra aquela rapaziada que orbita os 50 anos. Ai. O dedo pede passagem, abra a roda, meu irmão. Não venha com sacanagem, nem leve na gozação. O dedo pede passagem, abra a roda, meu irmão. Não venha com sacanagem, nem leve na gozação. Não é novela, falo com sinceridade. Seu toque é na verdade um sujeito quarentão. Toque retal, falo com muito respeito. Prevenir é o melhor jeito. Vacilou, vai pro caixão. O dedo pede passagem, abra a roda, meu irmão. Não venha com sacanagem, nem leve na gozação. O dedo pede passagem, abra a roda, meu irmão. Não venha com sacanagem, nem leve na gozação. Abra o olho, principalmente o de baixo. Não tire conta de macho, de bruto, nem valentão. De bem com a vida, acelera e vai em frente. Sem tabu e consciente. Abra o olho, meu irmão. O dedo pede passagem, abra a roda, meu irmão. Não venha com sacanagem, nem leve na gozação. O dedo pede passagem, abra a roda, meu irmão. Não venha com sacanagem, nem leve na gozação. Eu nesse toque vou brincar fazendo enredo. Confesso que não tenho medo de dedo em dedo em dedão. Meu camarada, não sou de guardar segredo, pois eu já levei mais dedo. Que fole no São João. O dedo pede passagem, abra a roda, meu irmão. Não venha com sacanagem, nem leve na gozação. Não venha com sacanagem, nem leve na gozação. O dedo pede passagem, abra a roda, meu irmão. Ô menino, tu tá muito contentinho com a tua idade. Faz fila, viu? Chega, é ali, ali daquele lado. Beleza. O dedo pede passagem, abra a roda, meu irmão. Não venha com sacanagem, nem leve na gozação. O dedo pede passagem, abra a roda, meu irmão. Não venha com sacanagem, nem leve na gozação. Não é novela, falo com sinceridade. Se toca na verdade, sou sujeito quarentão. Toque retal e falo com muito respeito. Prevenir é o melhor jeito. Vacilou, vai pro caixão. O dedo pede passagem, abra a roda, meu irmão. Não venha com sacanagem, nem leve na gozação. Olha aqui, o dedo pede passagem, abra a roda, meu irmão. Não venha com sacanagem, nem leve na gozação. Eu nesse toque vou brincar fazendo enredo. Confesso, não tenho medo de dedo, dedo, dedão. Meu camarada, e não sou de guardar segredo, pois eu já levei mais dedo. Ai, que fole no São João. O dedo pede passagem, abra a roda, meu irmão. Não venha com sacanagem, nem leve na gozação. Não venha com sacanagem, nem leve na gozação. O dedo pede passagem, abra a roda, meu irmão. Ô cara, se toque, rapaz. Desencabule. Bota o ferói pro lado do doutor. Vem fazer o toque retal. Vai. É o exame da próstata, pai. Tenha medo não, meu filho. É bom pra gente, é bom pra saúde. É salutar. Você tá doida pra me dar atenção. Vejo o tamanho da minha intenção. Só um pouquinho desse teu olhar é combustível pra me levar pro mundo da lua. Você tá doida pra me dar atenção. Vejo o tamanho da minha intenção. Só um pouquinho desse teu olhar é combustível pra me levar pro mundo da lua. Deixa eu beijar tuas asas, eu penetrar tua órbita. Vou te levar para viver num conjunto residencial de outra galáxia. Deixa eu beijar tuas asas, eu penetrar tua órbita. Vou te levar para viver num lugar chique do espaço sideral. Alô? Alô? Alô? Ei, mulher! Eu queria falar com você, por que você não atende? É que depois de ontem eu fiquei assim, tipo, meio acuado, você sabe como é, né? É 5 contra 1. Mas essa foi a forma de dizer. Mas essa foi a forma que eu arranjei de dizer que. Eu tô te querendo. Eu tô te querendo. É. Doida pra me dar atenção. Vejo o tamanho da minha intenção. Só um pouquinho desse teu olhar é combustível pra me levar pro mundo da lua. Deixa eu beijar tuas asas, eu penetrar tua órbita. Vou te levar para viver num conjunto residencial de outra galáxia. Deixa eu beijar tuas asas, eu penetrar tua órbita. Vou te levar para viver num lugar chique do espaço sideral. Você tá doida pra me dar atenção. Você tá doida pra me dar atenção. Você tá doida pra me dar atenção. Você tá doida pra me dar. sopra os cabelos da morena, brilhando na luz do luar. Estrela do mar, vem mais eu. Vamos dançar, ciranda, brincar ao redor da fogueira, se embalando pra lá e pra cá. Do dia a dia eu sou duro, meu irmão. No balanço dessa onda, nessa praia eu te confesso, o mar não tá pra peixe, puxa a lua que eu te peço. Dança, dança, cirandeira, pra canoa não virar. Lá vem a onda quebrando na batida do gazar. Pra segurar o combo, nego tem que ser ligeiro. Não tem meu tempo ruim, tem alma de guerreiro. Dançar no nevoeiro até o dia clarear. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar volta por cima, volta e meia vamos dar. Quebrando na batida do gazar, pra segurar o tombo, nego tem que ser ligeiro. Não tem medo, tempo ruim, tem alma de guerreiro. Dançar no nevoeiro até o dia clarear. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar volta por cima, volta e meia vamos dar. Marte. Programa Independência ou Marte, na sua sintonia. Voltando a este bloco Brasil Modern Samba, Sons from Paraíba, para esquentar aqui para nossa transmissão independente. Resgatando, a gente tocou um som que a gente não tinha anunciado, né? O Escurinha com Lá Vem a Onda. Antes a gente tocou o Toutonho e os Cabras, Você Tá Doida Pra Me Dar, o Aerotrio Gato Preto, e começamos com o fantástico Bilio de Campina, Se Toque no Forró. Aí artistas dessa coletânea, que quem produziu foi o Arthur do Cabroeira, que daqui a pouquinho entra nos estúdios aqui pra tocar ao vivo pra gente, né? Daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho. Porque agora teremos outra banda da Paraíba ao vivo, minha gente. Que maravilha. Preparem-se, aumente o volume do seu rádio, é hora de transmissão independente. Diretamente de João Pessoa e Campina Grande, parceria aí, fusões, quebrando as fronteiras da Paraíba, chegando até São Carlos, transmitindo para todo mundo, com vocês, transmissão independente, Burro Morto, ao vivo. Transmissões independentes. Thank you. transmissões independentes. E aí, Burro Morto ao vivo aqui pra vocês, Independência ou Marte, transmissão independente. E aí, rapaziada, salve, salve, estão escutando a gente aí? Sim, tá rolando. Tá rolando, tá rolando? Tá rolando. Bom, bem-vindos aí a Marte, tudo bom? Valeu, legal. Beleza. Tudo certo. Desembarcando pela primeira vez em São Carlos. Uma coisa que a gente não falou ainda, acho que antes de começar o assunto, é lembrar todo mundo que eles não estão aqui à toa. Além da transmissão independente aqui hoje, Burro Morto, Cabroeiro e Caldo de Piaba tocam nessa terça-feira, dia 13 de abril, aqui no palquinho da UFSCar. Então compareçam em peso aí para mais uma noite histórica. Se hoje já está sendo histórico aqui na rádio, amanhã deve palquinho ser absurdo, maluco. De graça, aberto, é só chegar e derilar. Bom, galera, acho que é legal, antes de tudo, dar uma contextualizada aí em todo o rolê que vocês estão dando, né? Assim, acabaram de tocar no Festival Fora do Eixo, na quarta-feira passada lá em Sampa. E estão aí começando a gig, né? Começando uma turnê por várias cidades de São Paulo e de Minas. E eu acho que é legal vocês contarem o momento que vocês estão mesmo, assim, né? De tanto da relação com o Circuito Fora do Eixo, quanto com o processo musical de vocês, assim, até chegar nessa turnê. A gente acabou de gravar o disco novo, que vai ser lançado mês que vem. E a gente também faz parte do Coletivo Mundo. E essa turnê, enfim, surgiu como também uma forma de divulgar esse disco novo. A gente tá tocando algumas músicas desse disco no show. E bom, a gente não tinha vindo aí no interior aqui de São Paulo, só tinha tocado na capital mesmo, então tá sendo bem interessante. Uhum. Acho que é legal dar um toque falar do som mesmo, que música que rolou e tal, e o que vocês estão preparando aí nos shows e tal. Tem coisa do disco novo pra rolar, tem coisa do antigo, contextualizar, né? O Varadouro foi o EP que vocês lançaram, né? Essa que a gente tocou é do Varadouro, chama Cabaré. A gente vai tocar duas músicas do disco novo, na sequência aí. E essa daí é do Varadouro, que foi em 2008. E foi o disco de trabalho da gente até agora, assim, material que a gente tá divulgando. E o disco novo ainda não tá sendo tocado na íntegra, porque ainda não foi lançado e tal, mas a gente tá dando algumas. Tocando umas parinhas, né? O assim. Que vocês acham que tem assim, de relação, de diferencial, na verdade, em relação ao Varadouro, em relação ao processo da banda? Como que vocês sentem, assim, em relação à química de banda, em relação ao processo de composição mesmo, tá? Nesse meio tempo a gente tocou bastante, assim, naturalmente rola um amadurecimento. Esse disco novo foi feito em cima de um conceito, o Varadouro tinha sido mais em cima de Jam Sessions e era, de certa forma, era o surgimento da banda, assim, a gente ainda tava mesclando alguns conceitos. E o disco novo já tá mais definido, assim, a sonoridade pra gente, tudo. E teve essa experiência de fazer em cima de um conceito que a gente tinha criado, estético, né? E essas músicas têm, do disco novo, tem uma progressão maior, tem mais elementos de rock, eu acho, também, do que o Varadouro. Doideira, doideira. Vamos dar aqueles dois sons que a gente tinha combinado, então, na sequência, emendados aí. Fiquem à vontade. A casa de vocês, os estúdios do meio de vocês, aqui ao vivo na Rádio Fiscar. Burro Morto, com músicas novas. Como que vai chamar o disco novo, né? Batista virou máquina. Do caralho. Vamos de som, então. Valeu. Ao vivo, transmissão independente aí. Transmissões independentes. Thank you.

Aí, Burro Morto ao vivo aqui nos estúdios. Galera, acho que é legal dar só mais uma divulgada mesmo no novo disco, né, que tá pra sair, instigar a galera a ficar sintonizado aí nos novos elementos e no que tá por vir aí no Artista Virou Máquina. E convidar todo mundo também pra vir aqui, né, no palquinho da UFSCar amanhã, a partir das 11 horas da noite, né. Sim? Ouvindo? Beleza aí? Alô? Bom, a gente tá com... Oi. Oh, agora sim. Bom, como eu falei, o disco vai ser lançado provavelmente mês que vem. E o último som que a gente vai tocar daqui a pouco é do disco também, chama Calacuta. E o disco vai sair junto com um DVD, com a trilha visual que foi feita para as músicas, baseado no mesmo conceito que foi feito o disco. E quem quiser ter uma ideia de como é que vai ser, tem uns teasers no YouTube. Dá pra procurar lá. E amanhã eu acho que vai ser, pô, um grande show, assim. As três bandas muito empolgadas. Vai ter a malucada lá, falar que lá é o lugar da malucada mesmo, da universidade. Então acho que vai ser muito bom. Beleza, beleza. Bom, você pré-anunciou a música, a gente tá meio na correria aqui, na verdade, de tempo, assim, então, mas... Aí bora lá, bora fazer. Pra finalizar aqui então, Burro Morto, como que é o nome da música mesmo? Calacuta. Calacuta. Do disco Batista Virou Máquina. Do cara, daqui a pouco Cabroeira entrando aqui na sequência no estúdio pra fazer a transmissão independente aqui. Por enquanto, o Artista Virou Máquina, Burro Morto ao vivo, transmissão independente. We'll be right back. E a Independência ao Marte ao vivo, esse foi o Burro Morto. Aí, criando novas camadas nas nossas percepções aqui ao vivo. Transmissão independente. Diretamente do estúdio do lado. Diretamente do estúdio do lado. Muito bom, muito bom. Bom, daqui a pouco, lembrando, né, teremos mais duas transmissões independentes, ouvintes. Fiquem ligados aí, daqui a pouco eles estão trocando os instrumentos ali, mexendo tudo. Daqui a pouco o Cabroeira entra, outra banda lá da Paraíba, que se apresenta nessa terça-feira aqui também em São Carlos. E pra finalizar, mais um sonzinho aí do Caldo de Piaba, que já colou aqui na área no final do ano passado. Vai vir de novo trazendo novas músicas aí pra rapaziada. Mas enquanto rola essa mudança no estúdio, a gente preparou um bloco sobre o Festival Fora do Eixo. Como a gente já disse, o festival aconteceu semana passada, inaugurando na terça-feira passada lá no Itaú Cultural, com o show da Mini Box Lunar e Jades Macalé. Foi até domingo no encerramento, teve um evento na Noi Club que encerrou, mas muitos shows aí espalhados por diversas casas da cidade. E a gente falou um pouco na semana passada, acho que nem tem como falar muito sobre todo esse furacão, sobre toda a intensidade de todo o evento, mas a gente tem alguns registros, tanto de bandas tocando ao vivo, como de pessoas aí trazendo suas impressões sobre toda a movimentação que foi o Festival Fora do Eixo. Então, vamos liberar logo aqui, nosso tempo também tá meio apertado aqui para rolar todas as bandas. Vamos então mergulhar aí no Festival Fora do Eixo aqui, Povo Heróico. Aqui, Independência ou Marte aí, escute diferente. Overoi. Sou Carla Martins, do coletivo Catraia, do Núcleo de Sustentabilidade do Circuito Fora do Eixo. Quando a gente começa a falar sobre o circuito, e acho que sobre as muitas formas de sustentabilidade que esse circuito tem, talvez a primeira e a necessária de ser citada é a sustentabilidade humana, do ponto de vista da formação. O circuito, pouco a pouco, e se iniciou de uma maneira tímida, hoje começa a se desaguar numa quantidade enorme de ações, de coletivos, de pessoas, de lideranças pelo país, enfim, começa a sustentar humanamente ele de outro formato. Quando a gente também fala na parte da sustentabilidade, aí, falando pragmaticamente, é um movimento que se espraia pelo país com uma força grande, que precisa ter formatos de sustentabilidade financeira para os coletivos, econômica, porque injeta dentro da cadeia produtiva da cultura nacional uma quantidade enorme de mão de obra qualificada, e aí qualificada por esse trabalho dos coletivos dentro da sociedade cultural do nosso país. E também no sentido da formação desses coletivos. Então vamos lá, espero que vocês gostem. Esquinas de Umaramba, sem ter muito o que fazer, eu me sento em qualquer banco e toco meu violão. Todo final de semana eu esqueço o que é viver, e essa vida em preto e branco rascunho nessa canção. E um amigo meu aqui de São Paulo disse-me que já estava cansado daquela correria infernal e preferia estar aqui parado, que queria pelo menos um dia ver o sol nascer e sem se preocupar em ficar pronto e correr. Ainda ainda tem aqueles que têm tudo a perder e que tentam tirar o que todos poderiam ter. Moça suja traz rato na pia. Eu acordei com um balde de água fria. 5 de janeiro, como pode ser? Um rato na minha pia vai se fuder. Louça suja traz rato na pia. Eu acordei com um balde de água fria. 5 de janeiro, como pode ser? Um rato na minha pia vai se fuder. Vai se fuder, yeah! Como todo mundo que já participou de alguma coisa do Fora do Eixo sabe, o corre é forte mesmo, mas ele dá certo, porque o lema do artista igual pedreiro, ou caminhando, cantando e carregando caixa, ele está sendo, como sempre, posto em prática. É demais, assim, a integração é muito foda. É bacana assim, como é outra coisa que todo mundo sempre levanta, aproveitar para dar uma cara da carne e osso para os avatares que a gente conhece muitas vezes online por aí, né? Muitas vezes somente pelas listas pela lista, né? De discussão do circuito. É muito bacana abraçar assim, essas pessoas, conhecê-las pessoalmente e poder dar um F5 assim, né? No que a gente sabe, né? de que é a luta de cada um, dar um e trazer esse upgrade de informação para aprofundar mais ainda a maneira como a gente consegue trocar nacionalmente, né? Cara, essa entrada forte no cenário musical da cidade é chancelada fortemente pelo todo o arcabouço artístico, estético, já conhecido, né? As bandas do Fora do Eixo já estão fortes na mídia, fortes na cabeça de quem já trabalha com produção cultural em São Paulo, são conhecidas, então digamos que foi privilegiadamente fácil, né, conseguir esses espaços. Em relação principalmente ao pouco tempo de trabalho, né, que o Amerê tem aqui em São Paulo, foi ótimo, realmente um privilégio, assim, já tá nesses poucos meses já trampando e fazendo girar essa movimentação nessas casas, realmente casas muito fortes, casas com trabalho sólido e bom aqui em São Paulo. E assim, o que acontece é que o ritmo, pelo menos na relação do ritmo de trabalho, do ritmo do corre, o Fora do Eixo casa muito bem com o Eixo, né? A gente em São Paulo é conhecido por ser workaholic, trabalhar o tempo inteiro, mas o corre do Fora do Eixo é esse também, as coisas se casam e estão dando certo aí. A gente quer agradecer a todo o pessoal do Fora do Eixo, vocês que vieram aqui, chegaram cedo, e fazer um convite também àqueles que ainda não beberam o suficiente, vão beber cedo também. Já vai sair, querida. Te dá um último gole para recomeçar o dia. É, a gente trouxe uma ideia de estados de guerra, né? Que é um processo biográfico de cada um, né? O estado do grupo. Tava todo mundo meio que tretando, assim, e a gente resolveu trazer isso como processo criativo, né? Então, foi a primeira vez que a gente trabalhou individualmente cada performance, porque a gente é um grupo e trabalha sempre em conjunto, né? E surgiu esse convite, né, do pessoal lá do Enxame de Bauru, e a gente já tá com uma parceria com eles, de tá desenvolvendo também a performance como arte nesses festivais do Fora do Eixo, que eu tô achando linda essa conexão das interartes, assim, interar tudo, música, arte. E a gente tá fazendo essa correria de fazer acontecer a performance também, que é uma mate de fronteira como a música independente também. Então a gente está numa correria para conseguir lugar também. Então, na verdade, a gente tem que agradecer o espaço por ter apresentado o que a gente fez lá. A gente apresentou uma oficina hoje de manhã, né? Com um pouquinho de teoria sobre performance e umas partes práticas, e depois à tarde a gente apresentou uma performance. Deu uma chocada, né? Eu acho que foi meio forte até, mas era o processo. Então, o performance fala em próprio nome, então a gente se apresenta como a gente está mesmo, assim. A gente não interpreta nada. próxima, pera aí. Deixa eu apresentar a música. Passa uma música, nova. Muito complexa. Uma letra muito complicada que se chama Ensimesmado. Se o nome é Ensimesmado, imagina o resto da letra, né? O Edu, exatamente, por exemplo, não acerta nunca. Exatamente. Alguma vez na vida você já se deparou diante dessa palavra, Ensimesmado? Cara, eu me deparei com muitas palavras. Independência ou morte! Festival Fora do Eixo, aí resgatando um pouco do que rolou nesse bloco aqui, as impressões. A gente terminou com o Canastra, né? Banda lá do Rio, que tocou no CB Bar lá em São Paulo. Antes a gente escutou o Macaco Bong, o Facas Voadoras, o Nevilton e a Sweet Flavor Band também, uma banda Que surpresa, que não tava, na verdade não tava na divulgação oficial, porque ela não é uma banda que faz parte do Circuito Fora do Eixo, mas ela tava em parceria lá na noite de sábado. E então foi interessante colocar aqui também o registro dessa banda de São Paulo. E além disso, a gente ouviu aí as sonoras com a Carla, do coletivo Catraia, com o Otto, do coletivo Palafita, o Marquinho, do Amerê, e o a galera do Uhu, grupo de performance lá de Bauru, parceiros do coletivo Enxame. Bom, a gente falou que tinha três bandas hoje, então vamos cumprir nossa promessa aqui. Agora, devido às mudanças feitas aqui nos estúdios, ao vivo com vocês, transmissão independente, Cabroeira, direto da Paraíba. Transmissões independentes. caroço do dendê. Transmissões independentes. Transmissões independentes aqui ao vivo. Segunda banda da Paraíba aterrissando aqui nos estúdios da Rádio Fiscar, Cabroeira. Bem-vindos aí também, porra. Na verdade, tem uma galera que já tava no estúdio, metade da banda, uma parte da banda toca no Burro Morto também. Isso, a gente tem o Pablo, toca bateria com a gente, toca percussão no Burro Morto, e o Léo, que toca guitarra nas duas bandas. É a mesma turma, a mesma galera, a irmandade. Na estrada juntos aí, turnê Fora do Eixo, tocando em São Carlos nessa terça-feira, a partir das 11 da noite, no palquinho da UFSCar. Acho que vocês, mais do que especial ainda, que vocês estão... Tá quentinho, Visagem, né? Novo disco do Cabroeira, 10 anos de banda aí, circulando o Brasil, circulando o mundo aí, com fusões da música da Paraíba com outros elementos mundiais aí. Acho que é legal contar um pouco... É isso aí, está cruzando, na verdade, essa década, né, esses 10 anos, porque a banda começou em 98, então você vê, né, 12 anos depois quase que a gente tá aqui em São Carlos a primeira vez para tocar, e achei que aí é importante essa articulação toda do circuito para fazer a produção nacional circular no Brasil e... No caso da Cabroeira, que a gente já circulou tanto, né, por aí e tal, ter a oportunidade de poder estar aqui a primeira vez, reencontrar um público que eu acredito que tem pessoas que conhecem o trabalho, acompanham o trabalho da gente, mas nunca tiveram a oportunidade de ver a banda ao vivo. E não só isso, quer dizer, você vê uma apresentação dentro de um contexto de um festival que está articulado com outros circuitos que está acontecendo. Então tem o Burro Morto, tem o Caldo de Piaba. Então isso é bacana demais, assim, você ter música de qualidade, uma produção independente forte, se apresentando assim de graça aí para a rapaziada conhecer e reverberar, repercutir aí essa produção tão bacana que a gente tem de música. Doideira, o que rolou? Dá uma contextualizada na galera. Já anuncia a próxima, mandando bala, que a gente tá com... Então a gente... Beleza, a gente tá lançando Visagem, o quarto disco da Cabroeira. Esse disco foi patrocinado pela Petrobras e foi produzido pelo João Paraíba, que é percussionista do Trio Mocotó. Então esse é o quarto disco, a gente vai fazer a música que abre esse disco e dá nome também ao CD. Chama-se Visagem e é feito com a caneta esferográfica, que é uma das características do trabalho da Cabroeira. Instrumental doideira aí. Ao vivo aqui, né? Independência ao Mate, transmissão independente, vamos de som, Cabroeira ao vivo. Transmissões independentes. We'll be right back. Transmissões independentes. Incrível. Demais, sensacional. Cabroeira ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Fiscal, Independência Omate, uma transmissão independente. Chega com nós aqui, Arthur. Não acabou. Beleza. Da hora. Acho que é legal dar uma contextualizada aí. O que você acha que traz de novo mesmo no... Vai naquele microfone ali, por favor. Eu? Ele. Pra gente fechar aqui essa microfonia. Isso, vale no microfone. Acho que é legal dar um toque na galera. O que chega de novo aí no Visage em relação aos sons da Paraíba e tal? Como que você sente o momento da banda, assim, em termos de... termômetro de composição, química e tudo mais, assim. Na verdade, assim, o trabalho da gente sempre nasceu da estrada, né? A gente sempre esteve viajando, compondo e tal, fazendo os discos. Eu acho que nesse disco a gente deu continuou um pouco o que a gente vinha fazendo nos Sons da Paraíba, né? O que a gente trabalhou, que foi a presença dos metais. Então, no Visage, a gente explorou mais os metais e acabou incorporando na banda, pro show ao vivo, que até os Sons da Paraíba não tinha. A gente fazia, mesmo as músicas no CD, algumas tendo metal, no show a gente não tinha. Então, agora é uma coisa que faz mais ou menos um ano que a gente tá com essa formação com os metais. E a participação do João Paraíba foi fundamental, porque ele é um cara que tem uma importância na história da música popular brasileira, né? O cara fundou o Trio Mocotó e era o grupo que acompanhava o Jorge Benjó nos primeiros, alguns primeiros discos e tal. Então o cara tem uma experiência internacional também muito forte. O link da gente se deu através de uma história que já tinha rolado na Europa, né? A Cabroeira ela viajou bastante, né? A gente é uma banda do interior da Paraíba, mas a gente acabou tendo a oportunidade de fazer 10 turnês pela Europa. Nossa. Então, assim, bastante coisa, né? Mais de 10 países, então a gente foi até a República Tcheca, o leste europeu. A gente tocou em grandes festivais na Europa, como o Roskilde Festival, que é considerado o segundo maior festival. Tinha Bob Dylan, tinha Roger Waters com Dark Side of the Moon, o Morrissey, o Franz Ferdinand, o Strokes. A gente fez a One Mad na Sicília, que é um festival feito pelo Peter Gabriel, que era do Genesis, o Festival de Jazz Montreux, o Amsterdam Roots. Então a gente teve a oportunidade de participar de um circuito assim, que eu acho que deu um amadurecimento na banda e na sonoridade também, porque também essas viagens você está aprendendo como ser humano e tal, então as informações, o contato com outras bandas e tal. E ao mesmo tempo a gente continua sendo a mesma banda do começo da carreira, quer dizer, traçando uma produção independente, se autoproduzindo, né? E nunca teve ligado a nenhuma grande corporação, nem gravadora, nem nada disso. A gente se mantém fiel a esse universo da música independente contemporânea, né? Que se utiliza de todas essas ferramentas de internet, e agora com os coletivos, quer dizer, a gente tá tendo a oportunidade de poder mostrar um pouco mais dessa música. Que já é conhecida e reconhecida no exterior, né? Quer dizer, a gente tem uma infinidade de grupos, assim, que tem feito. Agora é hora de o Brasil conhecer de verdade, né? O Brasil conhecer um pouco mais o Brasil. Os Brasis, na verdade, né? Porque a gente é um país continente muito grande, então tem muita coisa e as distâncias são enormes, mas devagarinho a gente vai diminuindo isso e vai cada vez mais fortalecendo. Eu acho que o momento é muito bom, eu sou muito otimista, eu acompanho esse desenvolvimento aí desse mercado há 15 anos e participando diretamente como produtor também, e eu acredito que a gente vive um momento muito bom com a Abrafim, com o Circuito Fora do Eixo, com todos os editais específicos, os pontos de cultura. Então eu acho que os fóruns que têm ocorrido, né, esses encontros que o Mink tem promovido também, através dos encontros mesmo de cultura, né, das conferências de cultura e tal, eu acho que é um momento muito importante de comunicação, o pessoal está muito mais esclarecido, eu acho que existe muito mais informação circulando, quer dizer, então acho que é um momento positivo, assim, eu vejo de maneira muito positiva e acredito que só vai melhorar. Que vocês prestam um serviço super importante aqui na rádio, com diferencial de apresentar essa produção, essa circulação desse pessoal aí. Então acho que tem que servir também de exemplo para outras rádios, que a rádio é um problema muito difícil no Brasil, né? A gente tem um problema da TV e tal, dos meios de comunicação, e a gente sabe que o jabá ainda é uma coisa difícil, né, de ser trabalhado espaço para os grupos independentes e tal. Então ainda é uma história de se pagar muito, se tocar muito o que se paga. Então acho que a função de vocês aí é fundamental, de poder estar abrindo espaço. Claro que a FUSCAR está ligada a uma universidade e tal, né? Então a gente espera que isso aconteça nas rádios privadas também, que eles possam dar espaço e vazão à produção local, nacional, a gente possa ter mais democracia aí nos meios de comunicação. Doideira, estamos nessa luta aí. Bom, valeu, Eto. Nessa correria. Lembra mais Beleza. Uma vez o que vai acontecer amanhã, João? Eu queria só dar um toque do disco. Fala. Amanhã tem o Palquinho. Palquinho Maluco. Noite Fora do Eixo. Cara, quem não for vai estar vacilando, porque... as bandas aí são de muito longe, a gente é de muito longe, o Caldo de Piaba são quase 3 mil quilômetros, sei lá. Então tá aqui, é uma oportunidade que eu acho que a galera não pode perder, trocar nada na terça-feira pra ir deixar de curtir. E o disco da Cabroeira, que era um toque que eu queria dar, esse edital da Petrobras, a gente já disponibilizou ele, já era uma contrapartida do projeto disponibilizar ele gratuitamente na internet, integralmente. Então a gente vende o disco no show a um preço bem acessível, que tem um trabalho gráfico, material gráfico em cima de fotografias e tal, mas as pessoas podem baixar no site da Overmundo, que é overmundo.com.br. Então quem não conseguir achar, só coloca no Google Cabroeira, Visagem, Cabroeira, baixar CD. Download, Visagem. Download que vai encontrar, mas tá lá no Overmundo, tem um link, você baixa as 12 músicas gratuitamente. Doideira. Valeu demais, Arthur. Beleza? Bom, vida então... longa aí, o programa de vocês. Oh, valeu demais. Bom, aí então chegamos à nossa terceira atração de hoje, né? A gente já tinha prometido 3 bandas, fator histórico, e deu tempo correndo aqui. Bom, como parte integrante aí da turnê Fora do Eixo, além do Burro Morto, Cabroeira, que já se apresentou por aqui, novamente nos estúdios da Rádio Fiscar. Aí quem quiser saber mais também sobre toda a tour, foradoeixotour.wordpress.com. Vamos que vamos? Galera, nos últimos ajustes ali pra entrar no ar, diretamente de Rio Branco, no Acre, a galera que integra o coletivo Catraia, diversas ações super interessantes, super importantes aí, né, integração do Circuito Fora do Eixo no país. Vamos. Vamos de som então, com vocês, mais uma vez aqui no Independência ou Marte. Banda Caldo de Piaba. Transmissões Independentes. We'll be right back. Independente. Dali, dali, Caldo de Piaba, ao vivo, terceira banda nesse momento histórico aqui. Tá ouvindo a gente? Aí, Saulinho? Não. Não, a galera não tá ouvindo a gente, mas... Bom, a gente... A gente trocou ideia com eles da outra vez, né? Bom, quem quiser saber mais, vai, troca ideia com eles pessoalmente. Ele, Caldo de Piaba, se apresenta junto com o Borromoto e Cabroeira nesta terça-feira no palquinho da UFSCar, Noite Fora do Eixo, mais uma aqui, histórica, ainda com a discotecagem radiofônica Independência Omart. E, bom, cheguem lá de graça, acho que é isso daí. A galera tá posicionada pra rolar mais um som aqui e é isso. Quem quiser saber mais... massacoletivo.blogspot.com, acessem independenciomate.blogspot.com também pra isso acessar aí. O programa e tudo mais. É nóis, falou. Todo falou, mundo amanhã no palquinho, terça-feira. Vamos de som, um pouquinho mais de caldo aqui, semana que vem tem mais. Falou. Tchau. Marte!